Panorama Agrícola para 4 de julho de 2013, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, quinta-feira de lua minguante, 4 de julho, estamos abrindo para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: o que é doce nunca amarga. No programa de hoje você confere uma entrevista sobre arroz crioulo e agroecológico. Informações também de prevenção sobre a gripe aviária. E no Panorama Regional, Chicão fala sobre encontro de sindicatos rurais na Serra Catarinense. Uma dica que pode mudar o seu dia. Quer agregar valor ao seu produto e à sua marca? Invista então em rastreabilidade, para que o consumidor saiba a origem da fruta, da verdura, do legume, da carne ou do leite que você vende. É hora das notícias. Para alertar passageiros em aeroportos e produtores sobre os riscos da influenza aviária, o Ministério da Agricultura lançou duas cartilhas em formato eletrônico, que você pode obter no site www.agricultura.gov.br. O objetivo da ação é manter a produção aviária brasileira livre da doença. O material contém informações sobre sinais da doença entre as aves, entre elas o aumento repentino da mortalidade em um período de 72 horas e mudanças de comportamento, como redução no consumo de ração e um andar cambaleante das aves. O vírus se propaga a partir de contato prolongado com animais infectados, suas secreções ou excreções. Seres humanos podem eventualmente ser afetados pelo vírus, mas a transmissão de uma pessoa para outra ainda não foi comprovada. Em caso de suspeita, o produtor deve isolar a área e procurar um médico veterinário. Informações adicionais sobre a gripe aviária você pode encontrar no telefone 0800-704-1995, 0800-704-1995. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A pesquisa da IPAGRE em Campos Novos avalia 14 variedades crioulas de arroz agroecológico. Confira na reportagem de Eonir Malgarese com Círio Parisotto. As famílias que colonizaram o oeste catarinense tinham o hábito de produzir um pouco de tudo para o consumo familiar. O arroz também era produzido nas pequenas propriedades rurais. Era o arroz de sequeiro, cultivado com variedades crioulas. No passado, todos os agricultores familiares produziam arroz para o autoabastecimento. Mas muita gente deixou esse costume de lado pela facilidade de encontrar o produto no mercado. Hoje, a pesquisa busca resgatar variedades crioulas para que as famílias voltem a produzir o arroz. É o caso desse experimento, que reúne 14 variedades, muitas delas com mais de 20 anos de produção a campo. Na estação experimental de Campos Novos, o pesquisador da EPAGRE, Círio Parisotto, conduz o experimento com as variedades crioulas de arroz. Muitas sementes foram resgatadas junto aos agricultores familiares da região. A produção é orgânica, assim como era cultivado o arroz nas pequenas propriedades rurais. Esse experimento terá a duração de 3 anos, esse é o segundo ano que a gente tem ele implantado. Nós temos então 14 diferentes variedades crioulas de arroz. Como pode-se perceber, nós temos arroz de porte menor, de porte maior. E é claro que toda dentro da pesquisa a gente busca aquelas cultivares que têm um maior desempenho, maior rendimento, mas também nós temos que ter a preocupação que um arroz muito alto, ele poderá ter problema de acamamento. Então são todos são objetivos que estão sendo analisados em nível de pesquisa, né? E claro, a gente também vai observar o comportamento na questão de pragas e doenças, que nós temos alguns materiais mais suscetíveis, outros menos suscetíveis, e para que no final do estudo a gente possa então chegar e indicar alguns desses 14 materiais que estão sendo estudados para os agricultores, aqueles que têm características mais indicadas dentro do sistema agroecológico. Esse é o arroz chamado de arroz amarelão. Ele é uma cultivar que tem se mostrado com bom desempenho. E nós, inclusive, no primeiro ano, nós temos, além de esse material, essa variedade, outros materiais que nós estamos conseguindo até em torno de 4 mil quilos por hectare, que é dentro do arroz de sequeiro, é um rendimento bom. E nós sabemos que pode chegar a 5 mil quilos por hectare. Então, a perspectiva é de uma boa avaliação dessa cultivar até o final. O pesquisador explica que, além de produzir arroz para o autoabastecimento, as famílias podem comercializar o excedente, encontrando aí mais uma opção de renda no campo. Então, nós resgatamos inicialmente esses materiais e, juntamente com a UDESC, foi enviado então um projeto de pesquisa junto ao MDA-CNPq, onde foi aprovado esse projeto. E foi implantado aqui na Estação Experimental da Epagre de Campos Novos esses experimentos, então, com a produção de arroz agroecológico. Porque há uma demanda. Os consumidores estão pedindo um arroz diferenciado. E esse arroz diferenciado é um arroz agroecológico. E então tem uma demanda enorme entre os consumidores. Nas feiras livres a gente verifica muito a solicitação desse tipo de arroz. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista de Eonir Malgarese com Círio Parisotto a respeito de 14 variedades crioulas de arroz agroecológico em Campos Novos. Fique ligado no Panorama Regional. Encontro de sindicatos rurais. Aconteceu em Lages, na sede da Associação Rural, o Encontro Regional de Sindicatos Rurais, com a presença do presidente da FAESC, o senhor José Zeferino Pedroso, onde, participando do evento, comentou sobre o setor catarinense. Hoje atinge um novo estágio e a cada ano novo vem apresentando melhorias com novas variedades na área de produção de grãos e aperfeiçoamento também no que foca no manejo na pecuária. Os investimentos focam então no aperfeiçoamento genético, como está acontecendo aqui na região de Lages, tanto no gado leiteiro quanto no gado de corte, onde então muitos fazendeiros estão cada vez mais se aperfeiçoando, buscando as informações através de tecnologia e, claro, com o objetivo de oferecer animais de ponta. Os presidentes dos sindicatos rurais da região serrana discutiram a situação do setor primário e as suas necessidades locais. Na oportunidade, também, o presidente do Sindicato Rural de Lages, o médico veterinário Dr. Márcio Pamplona, fez o comentário sobre as alterações do novo Código Ambiental. E no momento, então, se sente que existe uma certa demora na regularização do Código Ambiental e que deixa, então, os produtores bastante apreensivos. Outro ponto de destaque foi a manutenção de investimentos na qualificação de mão de obra rural, através, então, de cursos profissionalizantes, principalmente com o objetivo de atingir os jovens rurais, então capacitando-os para que possam agregar conhecimento sobre atividades que contribuirão para o aumento da renda familiar. Esses encontros são muito bons, que vêm, né, interesse, vem de acordo com cada sindicato rural, de acordo com as peculiaridades dos seus municípios, mas essa preocupação de capacitação tem que existir sempre. O nosso jovem rural, para ficar no meio rural, não sair dali, precisa de apoio, de capacitação para ter o seu próprio negócio. Hamilton Weber Xavier, Chicão e Praga, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.